Tenente Hotel Romeo Golf, livre corte, estacionado. Boa noite. Boa noite. Turno 099. Bora 705, contato radar na decolagem saída São João, no nível 3, Mesara. Controle Salvador, 119, decimal 8. Passa o controle 198, positivo. Afirmo, 1198. Obrigado. Charlie, Índia Eco, táxi autorizado, chame do ponto de espera da Papá, NH 1012. Sim. Alguma chance de condenar o ônibus direto em posição Montebol? Confira. Solicito voar na proa de Montebol, Mike Oscar Tango, Bravo Oscar. Aguarde. De voo 1705, boa noite, Sango 1. 1705, boa noite, contato radar na decolagem, saída São João, 3360. Ok, mantenha a São João para 360, 705. Cruzado Varna Pro de Mopso, Gol 1099. Pro de Mike Oscar, Tango Bravo Oscar, muito obrigado. O 1099 foi autorizado pelo Centro Recife, é pro hoje Mike Oscar Papá Serra Oscar. Mopso, então, a gente cotejou Mótibo. Afirmativo, visita nova coordenação, Mike Oscar Papá Serra Oscar. Positivo, Mopso, negativo, Mótibo. Charlie já é autorizado em graça pista 17, chame pronto para decolagem. Táxi via pista. Bruno 705, chame Centro Recife em 125 decimal 1. Recife 251, Bruno 705. Ali, Índia Eco, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 50 graus, 079. Charlie Índia Eco, decolada 34, acione no transponder 0146. Charlie Índia Eco, na escuta? Papá, Charlie Índia Eco, na escuta da torre? Charlie Jeco, na sua escuta, Torre. Acione no transponder 0146, Charlie Jeco. Acionado 0146, senhor. Sim, descubra à direita, via corredor axé, chame controle 119, decimal 8. 198, Charlie Jeco. Charlie Índia Eco, na escuta? Charlie Índia Eco, na escuta. Chame o controle 119, decimal 8. 19,8. Oi, Charlie Índia Eco. Papai, papai, Charlie Índia Eco. Mantenha-se em condições visuais, corredor axé no meu país, em forma de padrão. Sim, corredor axé, ajuste padrão, Charlie Índia Eco. Lisboa, 6310 da Austrália, descendo para o 150 da Bomed. China 310, senhora identificação, chegada Bomed 1, desce e mantenha nível de voo 050. 050, Bomed 1, 6310. Contato Challenge Echo, frequência livre para a coordenação. Cara, o Challenge Echo vai passar o farol da barra, direto no corredor bom. Sente então, subo para 1.500 pés, de porta através de Barique, o Challenge Echo. Controle, confirme a atitude para 6310, para depois. Esse mantém o 050. 050. controle 6310, pode voltar da presença? Chanamento 310, alteração para interceptar o curso do localizador, curva esquerda na proa 060, tendo como limite o localizador. 060, alistado pelo LOC, 6310. Chanamento 310, completando curva esquerda até a proa 055, limite permanece o localizador. 055, alistado pelo LOC. Estamos na Pro de Duna, pode falar Duna, minha 3-0-0? Tendo como limite o localizador, chama 3-1-0. Tem. Tem, chegou na tela do Ceasa, reporta com visual com campo, papapá, Charlie, de Eco. Visual com campo. Já vai de transferência para a torre, Challenger. Chalamé 310, cancelado as restrições de altitude e velocidade, desça para 2.000 pés, ajuste padrão, cruzado ILS X-Ray Pistola 0, reporta estabilizado. Outra estabilizado com 1013 para 2000, 6310. Eco chama a torre 118, decimal 60. 18.6, Charlie de Eco. Torre Salvador, Charlie de Eco, no regresso, na prova da rotatória, visual com campo. Charlie de Eco, turizado final 17, reporte quando na vertical de Rimar? Reportará. Charlie Jeff, final do ano 7, baixar travado. Charlie Jeff, gráfico avistado. Autorizado por sistema 7, o vento 160 graus, 612 nas. Cliente, pouso autorizado no 7, Charlie Jeff. Oceano 310, completa o procedimento controle na frequência 118, decimal 60. 860, 6310. 6310 da Oceania 3.7 para o externo. 6310, continua a aproximação, agora atualização de pouso. Ajuste altímetro 190 no 3. Feito agora com 6363, 10. E é, com o sol, volta em 15, mere primeiro direito na papai, estou na frequência livre. Bono 096, senhora, identificação e chegada do voo Mediona, deixa eu manter o nível de voo 050. 50, voo Mediona, Bono 096. Passo 6129, ajuste altímetro 10 no 3. Obrigado, pouso pista no 063, 10. Para interceptar o localizador, o Bono 096, curva direita na proa 060. Ele é 07, prossiga. Gente, Olimpo 07, vou em TAP para interceptar a chegada Bomé de Una. Zero 96, cancelado as restrições de altitude e velocidade, desça para 2.000 pés, o registro na 093. 2.003, sem sessão no 096. Nove meia, autorizado LS, X-Ray, pistão no zero, reporta quanto estabilizado. Autorizado X-Ray, reporta estabilizado, gol no 096. 09, estabilizou X-ray. Lona 096, completa o procedimento com a torre em 118, decimal 60. 060, boa noite. Olhando 07, desça para 3.010, ajuste padrão. Para 3.010, olhando 03. Boa noite, voo 096, estabilizou na 10. Voo 096, está autorizado com os pistos no 0, vento no 60 graus, 059, ajuste altímetro na 093. 3, livre pouso na 10, voo no 096. Será realizar o procedimento LS, que foi? Afirmativo. Tension. Solo 096, solo ao 010, libere primeiro direito, chame solo somador no 21 decimal 9. 209, igual no 096. Série 2707, curva direita para o E305, limite radial 285, Salvador. 07, controle. 807, me escute. Curva direita para o E310, tendo como limite radial 285. 3, direita, 310, tendo como leite, radial 285, bolito 07. Bolito 07, desça para 2.000 pés, ajuste a 0.3, permanece. Para 2.000 pés, bolito 07. Lento 07, controle. Deixa para cima. Para localizador direita, para o 040. Deixa 040. Localizado, lento 07. Para localizar 07. Estabilizado no localizador 2007. Lento 07, torre 18.6. 18.6. Salvador, Olympus 07 está na final da chave travada. 07, tráfego está autorizado por posição 0, vento 1.60 graus 059, ajuste 1.03. Livre pouso para o Olympus 07. 20, ponto para 150, chegada Golmed 1, informação X-Ray. Romano 08 ONU, sendo identificação, chegada Golmed 1, desça e mantenha o nível de voo 050. Autorizado para o nível 050, voo 9081. Lula 081 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 065. Esquerda 065 para o localizador, voo 9081. Salvador, muito boa noite, voz 2795, passando Conde 1980. Voz 2795, contato radar estabelecido sobre a posição Conde. Autorizado voar na proa de Bonk, quando a unidade descida, reporta para este controle. Direto ao Bonk, chama na unidade descida, sentido X-Ray 2795. Olimpo 07, o solo foi o 19. Libera a pista à direita, taxi via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. A direita, Alfa na Delta, chamada para o cruzamento. Muito boa noite, T3197, próxima posição é Dano 0 pronto. T3197, autorizado, linha de colapso no 0, vento 170 graus, 612 nós. A linha decola no 0, T3197. Felipe 07, mantém a posição na Delta. Mantém a posição na Delta, 07. Quem chegou no 08 795, autorizado. Avenida 795, curva direita na proa 240, sendo como limite a radial 270 Salvador. Confirma para 2795, à esquerda 240. Afirmativo, curva esquerda na proa 240, tendo como limite a radial 270 Salvador. Esquerda proa 240, limite a radial 270 de Salvador. 2795 da Azul. Cruzamento, parou o 07. Afirmo, Olimpo 07, cruza 1028, prossegue hotel, estacionar frequência livre. Olimpo, cruzamento, 1028, hotel, frequência livre. Só 9081, solicita com a esquerda para o 050 por 10 milhas de elevação. Gente, autorizado, 9081, cancelado as restrições de velocidade e atitude, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, livre procedimento, reporte estabilizado. Está autorizado para 2 mil pés, liberado todas as restrições, velocidade e altitude. Reporte estabilizado, ILS X-Ray, capoeira do 0 ou 9081. Controle Salvador, boa noite. Tempo 3197, na Tambo 1. Tempo 3197, confere o radar na decolagem, sai do Tambo 1, nível de voo 340. Termo Tempo 3197.